número 2 para a cópia. Gol 1621 no próximo cópia. Vitor, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Posição 1-0, com primeira curva à direita, saída da El, Leda, transição Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Rota Upper Zulu 1-0, aciona 5537, frequência do controle em 1-9-8. Alfa, Oscar, mantenha o ponto de espera. Gol 62 no procedimento correto, chama o próximo para o pushback. Então 1-7, o vento 1-2-0, grau 08, nós. Positivo, livre todo, Romeu, convido. Gol 630, decolado aos 3.6, chama o controle em 1-9-8. 9-8, obrigado. Salve, muito boa tarde, algum respondido, gol no 630? Chegou no 630, contato radar, chegou para o nível 370, saída Puka. 370, Puka, obrigado. Xenem, meu amigo, a aguarde, é o número 2 do setor. Qual é qual alfa, ótimo, autorizado ingresso, reporte alial e ponto cabeceiro no 7. Alterna Campinas, autonomia de 4 horas e 2. Na Papá, ao estacionar, frequência livre. Via Taxi Índia, quando espera chame torre em 1-18-95, QNH 10 no 5. QNH 10 no 5, via Índia, espera 2-1-1. Sem restrições, o ajuste no 095, informe no localizador. 1-6-4-8, coordenando com a equipe Sol de uma pronta para o táxi. 2-1-8-95. 1895-207, bom dia. Claro, coordenando com a equipe Sol de uma pronta para o táxi. Salvador, Azul 4207, bom dia. Azul 4207, bom dia, continue a aproximação, reporte 20 pulos de baixada travado, ajuste no 05. Vai reportar, 4207. Papá Romeu, Mike Eco, Juliette, controle Salvador. Mantenha o nível 080, chame o Centro Recife para informação, frequência 1260 e alterna 1-28-8. O Papa Romeu, Índia, no liberal, aguarde para a cópia, por gentileza. 30 segundos. 1165, recast, pushback and start. Meia dúzia de milhas para Conde, serviço radar encerrado, mantenha 090 e chame Aracaju na frequência 1-20-3. Afirmou. Após a passagem do Embraer, está autorizado a alinhar e manter cabeceiro no 0, TAM 3859. Após a passagem do Embraer, alinha e mantém 1-0, TAM 3859. Papa Romeu, Índia, November Alpha, pronto, copo? Romeu, Índia, November Alpha, autorizado o voo local Salvador, decola da pista 17, primeira curva à direita, corredor axé, aciona 01971, frequência do controle em 119.8, confirmando nível a 1 mil pés. Azul 4207. Livre pouso azul 4207. Uma 621, aguarde. Papa Romeu, Índia, November Alpha, somente confirmando, restrito a 1 mil pés, corredora chefe. Zero 02 no COB, para acionamento, Itaque, chamitou em 1-1-8-9-5, QNH 1-0 no 5. No solo 42, libera direito, chama o solo em 1-2-1-9. Ciente, taxa autorizada à direita, confirme os dados. Canto 3859, autorizado, decolar, pistão 1-0, vento 1-30 graus, 08 nós. Sala azul 4207, livrou, não sei se. Azul 4207, autorizado o táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa. Recife, frequência 126.85 e alterna 12545. Então agora você entra Recife 12685, alterna 2545. Bom, também é 3-0, boa. O Xané 6140, autorizado a alinhar e manter cabeceiras no zero. Olha, Minas, alternativo Campinas. Go 1165, approve taxi until holding point runway 10 via taxiway India. At the holding point, contact tower 118.95-28-1015. 1015, taxi via India, go 1165, thank you, have a nice. Go November 1254, 2 e 3, alternando Salvador, o gol 1648. Zona 648, autorizado tático, até o ponto de espera da pistão no zero via Pátio Índia. Seu ponto de espera chamitou em 118.95, QNH 1015. Mantém a posição antes da Juliette, o azul 4207. 0, tá autorizado o elefante. 7, 360, voa Elefa. Obrigado, tá 359. Chanel 6140, livre decolagem, pista 10, vento 100 graus, 0 menos. Papa Romeo Eco, Alfa Oscar, decolada às 4:05, chame o controle em 119.8. 1198, Eco Alfa Oscar. 165. Eco Alfa Oscar, contato radar, saída Arbor, suba para o nível 280. Arbor 280, Eco Alfa Oscar. Tá 3259, confirme a sua razão de subida. Tá no momento 4.000 pés. Médio. Eco Alfa Oscar, razão de subida? 2000, Eco Alfa Oscar. Médio. Localizador, localizador, tá 3198. 3198, passando a duna, completa final, torre 11895, tem um bom posto. 3195, boa, tá 3198. Torre Salvador, porta 3198. São 3198. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste na 095. 095, aguarde autorização, tá 3198. Poxa, né, 6140, decolado aos 47, chama o controle em 119.8. Pode comprar aqui, eu aguardo em coordenação, 48 Salvador. Posição do bolso na 6140, contato radar de decolagem, estou para o nível 250, saída pouca. Saída pouca, 250, 6140. Xenem 140, cheque o seu equipamento, recebeu 3/2. Confirme agora, senhor. Melhorou. 561, bom dia, acione a identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Up, inicialmente o gol no 561. Ano 40, tráfego à sua frente, está mantendo 500 pés em um helicóptero. Obrigado. Tráfego à sua direita, posição de 2 horas, está cruzando o nível 60 em subida para o 280, é um Bravo Eco 20. Papa Romeo Eco Alfa Oscar, tráfego à sua esquerda, ultrapassando pela esquerda, cruzando o nível 110, subida para o 360, é um Airbus 320. Muito grato, sendo do tráfego do sistema, Eco Alfa Oscar. Tem 1-1-8, litro 9-5, TNH 1-0-1-5. Ok, Tadeu do Pátio, Índia, no ponto de espera 2-3-9-5, com ajuste 1-0-1-5, voo 9-6-2-1. Guardião 05, chame 2, Salvador, frequência 1-1-8-9-5. Turn red. Go 1-1-6-5, contact departure 1-1-9-8-8. Turn. Salvador departure, good morning, go 1165, testing 2000. Good morning, go 1165, radar contact, club level 360, flying heading, lead position. Okay, flying lead position, climbing 360, burn 1165. 05, ciente, abandone a linha do litoral, prossiga para Lauro de Freitas. Primeira Alfa, autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto, cabeceira no 7. 1-6-4-8, autorizado alinhar e manter cabeceira 1-0. Se mantendo no 01648. Controlado, tá? 3198. Tá, 3198, no solo 851, no libere a direita e chame solo em 121.9. 319, boa, tá? 3198. Salvador, boa, tá? 3198, livrando a pista, emitência São Paulo. Tá, 3198, táxi autorizado, repórter sul direto. Táxi autorizado é com a tenente da Juliette, na 3198. Recebeu a torre? Tá na praia do Buraquinho, agora vai pra Lauro de Freitas. Tá na 1288. Tá na 3889, vai chamar da linha 0288. Tá. O litoral, outro setor norte, o Guardião Ouro. Voo no 648, informa o tráfego no setor norte do aeródromo 500 pés. Um helicóptero da PM não interferirá com a sua decolagem. Livre decolagem, pista 10, vento 120 graus, 09 nós. Tá 3198, reautorizado ingresso Juliette para o portão 05. Juliette 05, tá 3198. Grau 08, nós. 1285 e alterna 12545, tamo voo. 1285, confirma a secundária. 12545, a secundária. 12545, obrigado. Voo no 561 está livre a final do procedimento, deixa sem restrições para 2000, o ajuste no 0 no 4, informe no localizador. Salvador, bom dia, voo no 094, posição 4, informação papá, plano de silêncio, Fortaleza, no nível 37. Marinho Controle 198, Índia na General. Bom, 1648, decolado em 53, chama o controle em 119.8. 198, obrigado, bom dia. 0094. 1094, autorizado Fortaleza, nível 370. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Topo de Zulu 19 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5556, frequência do controle em 1199.8. 4, autorizado Fortaleza 3.0. Escola da 1.0, primeira curva será esquerda, saída Momo, Proti. Intercepta Aço Zulu 19, de acordo com o plano de voo. Entrando com a 5.6, controle de saída 1.19.8, 094. Voo 094, somente confirmando a saída, Momo Transição Froti. Momo Transição Froti. Voo 094. Voo 094, cotejamento correto, chame pronto para o pushback. Maria. 4, reporta lá, final do Alfaço Grau Guardião. Projeção 64. Go 1165, contact now Recife Center, frequency 125.1, informable 133.95. 1251, it's a neighbor 133.95, go 1165. Have a nice. De nós. Ele pousou no Gurel, o guardião. Decolado aos 5:6, chame o controle 119.8. 19.8, bom dia, 621. Controle Salvador, bom dia, gol no 621, passe a 2.200, nada é 1. Contigo no 621, contato radar, foi Leda, vou para o nível 360. 360, vou no Leda, 1621. Gol no 621, solicita a morte, quando possível. Guarde programação, gol no 621. Aguardo. Chame o centro Recife, frequência 12685 e alterna 12545. No 621, autoridade Motiva, subindo a restrito para o 340. Motiva 340, restrito 621. Contra 94, posição 4, solicita a sua participação. Consegue o gol no 094, pronto para o pushback? Sim, Matheus. Gol no 094, acolhendo com a equipe, só chamou para o próximo ataque. Para ataque, no lugar, na sala. Bônus está no localizador, não é? Bônus 561, no continue aproximação, reporte de frente pouso baixado travado, ajuste no 04. No 04, reporte baixado travado, 561. Gol, Fiosca 943, prossiga. Autorização para reboque do passe 3 para o passe 1 na posição 9. Gol, Fiosca 9, autorizado o reboque, chame para ingresso na parte principal. Chamarei para ingresso. Externo, baixado, travado, campo abaixo, 561 da Gol. Bônus 561, livre pouso na 10, vento 120 graus, 089. Autorizado pouso na 10, Gol no 561. No 621, chame agora Recife, frequência 1251 e alterna 13395. Ok, Recife, 1251, alterna 13395, com bom dia, 621. Bom dia. Opa, meu Índia 9 Uber Alpha, não há tráfego para lhe informar, mantenha no meu pés, frequência livre para coordenação, chame para regresso. Bom, 094, pronto para o ataque, nosso POV 185, 23 horas e 40, apenas 5. 1094, autorizado o táxi, está ao ponto de espera da pista 10 via Índia. Ponto de espera, chame torre em 1-18-95-QNH-1094. 1094, via Índia, ponto de espera, em 4-19-5, 1094, via Índia. Bônus 561, autorizado o táxi de Alfa Juliette para o portão 02. Bônus 094. Bônus 094, autorizado alinhar e decolar pistão na 0, vento 120 graus 099. Alinhar e decolar pistão. 194, decolar 207, chame o controle 119.8. 198, tem um bom dia. Controle, bom dia, gol no 094, passando 1200 na bomba. Bom dia, gol no 094, contato radar, superou nível 370, saída bomba. 370 na bomba, pode voar pro Roger Adolfo? Autorizado, Adolfo. Adolfo, obrigado. Guardião 05, prossiga. Guardião 05, livre decolagem, vento 120 graus, 07 nós, pro sul. Guardião 05, decolada 10, chame o controle em 119.8. 198, guardião. Guardião 05. Guardião 05, autorizado, voar direto para o cabo, informe na final para o pouso. Direto para o cabo, informe na final para o pouso, guardião. Solo, gol, fiosca para novembro, vai ingresso na parte 1. Gol, fiosca novembro, autorizado ingresso na parte 1. Reporte no término. Portaria térmica. Que não para o cabe o Guardião 05. Frequência livre, Guardião 05. Livre, 05. Chegou 1162, identifique, foi direto ITAP e desça para o nível 050. Chegou no 864, identifique, foi direto ITAP, desça para o 060. Gol 1094, chama o centro do Recife, 126, decimal 85, que é o Renan 1245. Salvador, muito boa. Bom dia, é o Azul 4207, dente informação Quebec, autorização São Tomão. Azul 4207, informação Quebec, confere, pronto, copy? Afirmativo. Azul Azul 4207, autorizado Rio de Janeiro, nível 340. Decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El Leda Motiva. Roteiro Zulu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5567, frequência do controle em 199.8. Rio de Janeiro 340, decola a pista 10, curva direita aposta, perfil da El Leda Motiva. Após a Zulu 10, 198 controle 5567. Camarão ficando pronto para puxa, deve ser no mesmo. Azul 4207, protegimento correto. Antigo Sassana Velha. Para 2000, reportará no localizador voo 1162. Voo 1864, número 2 na aproximação, desça para 2000, ajuste 1064, segue a aeronave da companhia sua frente, informe no localizador. estabilizado no INS, gol 1162. Completa final, torre 118, decimal 95, tem um bom posto. Obrigado, boa noite. Você na frequência 18? 95. Ok, 1895, bom serviço. Delta, prossiga. Mantendo a escuta da torre, chame no termo. Mike é Delta. Salvador, gol 1162. 1162, continue a aproximação, reporte 30 pouso baixado, travado, ajuste no 04. Samará baixado, travado, gol 1162. Salvador, bom dia, até 3. 1191, informação Quebec, portão 6340, galeão. 3191, Quebec confere, aguarde para a cópia. Pode. 1191, quanto cópia? Pronto, consiga. 3191, autorizado Galeão, nível de voo 340, 340, rota via Upper Zulu no zero, após SMAP, após Lúvito e o restante conforme rota do plano de voo. Decolando pistão no zero. Mantenha reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha após a curva pela direita. Cumpre o perfil da subida da El Leda após Leda Transição Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. O controle em 1, 19.8, torre 18.95. Transponder 5571. Sensorizado nível 340. O Galeão. E a Pesulo no zero, SMAP, Lúvito e após rota do plano. Vai decolar da no zero, vai manter a proa até 2000 pés, terceira milha, curva direita, sai no perfil da El Leda, então Motiva. 198 controle, 395 a torre, 5571 transponder, 3191. 3191 no consentimento correto, rebate ponto para o pushback. Tá lá, obrigado. Estabilizou. Grande aproximação, chama agora 2895, bom pouso. 295, boa. Gol no 865, tá 3 milhas no Inglaterra, visão. Gol no 864, continue a aproximação, reporte marcador externo, 30 pouso baixado, travado, ajuste no 04. Reporte oral no 864. 1162, no solo 28, libere na Eco e chame o solo em 121 decimal 9. Eco 219, gol no 162. Salvador, gol no 162, lembrando de Eco. Gol 1162, autorizado táxi Alfa Juliette para o portão 10. Fica atento ao follow-me no través do 08. Fica atento ao que eu não entendi. Gol 1162, fica atento ao follow-me no través do 08. Sim, chegou no 1162, Alfa Juliette 0. Para pushback, sanamento no 8, azul 4207. Gol 864, livre pouso na 10, vento 120 graus 08 nós. Livre pouso, gol 864. Azul 4207, eu tava voltando. Autorizado pushback acionamento, chame pronto para o táxi, o azul 4207. Aqui autorizado, 4207. 4 Gol 864, autorizado táxi de Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 864. Azul 4082, chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 014. Azul 4207, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia. O ponto de espera chamitou em 118 decimal, 95 NH 1014. É 4, o próximo da Juliette, visual com azul. Gente, agilizando, ingresso à esquerda, Juliette, portão 3, autorizado. Agilizando, esquerda 3, 1864. Sinalizou o giro, Mike Eco Delta? Não, não compreendi. Repita a mensagem. Confirme, Mike Eco Delta. Prossiga. Yes. Autorizado na missão.